horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo. Não leve o amor que a paixão eu levo, mesmo que demore por você eu espero. Mas venha correndo, a noite é uma criança, eu tenho tanta pressa. Estar em seus braços e poder te amar, pra cada segundo aproveitar. Eu não vou deixar que nada atrapalhe hoje à noite. 87, 87,9. Cruzeta FM, FM 87,9. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que encontrar, desculpa. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Duas, um igual ao meu e a boca sua. Eu não me trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria. Alô, meus parceiros Leão, alô, Abel, além da loja eventos, parceiro Leão, tamo junto, bora pra cima. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que tocar, desculpa. Se eu tivesse que ter duas, um seria você e a outra filha sua. Duas, um olho igual ao meu e a boca sua. Eu não me trocaria nada nessa vida, eu não te trocaria nunca. Eu não te trocaria nunca. 87,9, a sua estação de rádio. Embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Abre o seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito. O que é, embaixador? Eu quero em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Vem, bebê! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Dá mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto,

Rádio Cruzeta FM, a rádio de Deus e do povo. Uma emissora pertencente à Associação Josefa de Medeiros Lira. Rádio Cruzeta FM. Cheiro do mato, tem um sorriso gostoso que parece abraço. Onde eu tava com a cabeça, quando eu fui brincar de amar, troquei minha batisteira da vida por alguém que só quis galopar. Volta, minha vaqueira, volta, nega linda. Depois que minha vaqueira foi embora, nunca mais eu tive vida. Volta, minha vaqueira, volta, nega linda. Depois que minha vaqueira foi embora, nunca mais eu tive vida. Que o cheiro do mato tem um sorriso gostoso que parece abraço. Onde eu tava com a cabeça, quando fui brincar de amar, troquei minha batisteira da vida por alguém que só quis galopar. Depois que minha vaqueira foi embora, nunca mais eu tive vida. Volta, minha vaqueira, volta, nega linda. Depois que minha vaqueira foi embora, nunca mais eu tive vida. Que eu queria, eu não vou bater. consegue de repente perder um amor, tiraram de você injustamente. Coração pecador. Tiraram você de mim como o brinquedo de uma criança. Apagaram nosso sonho, nossa esperança. Tiraram você de mim como um pássaro que voa lá no alto. Eu te olhando sem poder te alcançar. Eu te amei como nunca ninguém te amou. Te dei todo o meu calor. Eu só queria te ver feliz. Se te amar foi o pecado, oh meu Senhor. Meu coração é um pecador, porque eu não te esqueci. Desejo de coração que outra te ame tanto quanto eu te amei. Que possa te dar tudo que eu nunca te dei. Se um dia me encontrar, não precisa falar nada, eu tento entender. O que vale nessa vida é ter poder. Eu perdi você. Segura que nunca vi tão lindos igual a eles. Nem tudo são flores, fique esperto. Eu já vi essa cena de perto. O melhor dos amores é o que tá encoberto. Ninguém mexe no que tá secreto. Esperto, eu já vi essa cena de perto. O melhor dos amores é o que tá encoberto. Ninguém mexe no que tá secreto. Essa minha verdade, eu não vou mentir que eu não tô com saudade, mas vou dar uma fuga pro meu coração. Chorei, sorri, já sofri por você. Não vai ser fácil, mas vou te esquecer. E vou te esquecer. Eu vou te esquecer. Não é só um tchau, é um ponto final. Quando o amor sumir, aí é o fim. Não é só um tchau, é um ponto final. Quando o amor sumir, aí é o fim. Aí vai lembrar de mim. Aí. Vou fugir dessa minha verdade. Eu não vou mentir que eu não tô com saudade, mas vou dar uma fuga pro meu coração. Chorei, sorri, já sofri por você. Não vai ser fácil, mas vou te esquecer. E vou te esquecer. Eu vou te esquecer. Não é só um tchau, é um ponto final.

Vem aí mais uma edição da Sexta na Garagem. Semaninha de estresse. Sexta, 27 de março, na Garagem Vavatu, em Cruzeta. Dessa vez, quem vai animar a festa é Danilo Moraes. Na Garagem Vavatu. Quem cultiva semente do amor. Uma noite com muito pagode, alegria, gente bonita e descontração. Às vezes a felicidade demora a chegar. Sexta, dia 27 de março, na Garagem Vavatu, em Cruzeta, a partir das 9 horas da noite. Não esquecendo que mulher tem entrada grátis. Organização Vavá. Você vai adorar. Aqui ninguém fica parado, corre para aproveitar. Isso é coisa de bom vizinho. Oh yeah! Variedade, alegria e aquele precinho. Isso é coisa de bom vizinho. Comodidade, economia pra encher o carrinho. Isso é coisa de bom vizinho. Segunda, terça, quarta e quinta, os preços são de arrasar. Sexta, sábado e domingo, você vai economizar. Isso é coisa de bom vizinho. Atendimento, preço baixo, promoção. É na Medeiros Construção. Pisos e acabamentos, a melhor opção. É na Medeiros Construção. Tintas e revestimento, a sua casa pede. Nosso complemento, construir é aqui em toda a região, Medeiros Construção. Rua Geraldo Lopes de Araújo, 83, Centro, Cruzeta, Rio Grande do Norte. Telefones 84-3473-2123 e o 99474-7044. Medeiros Construção, construir é aqui. Medeiros Construção. Divulga aqui, divulga lá, mas nada como o rádio. Ele é rápido, tem uma abrangência extraordinária, é fácil e chega direto nas pessoas. Divulgar no rádio é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. ZYD 532, Rádio Cruzeta FM, operando na frequência de 87,9 MHz. Emissora pertencente à Associação Josefa de Medeiros Lira. Estúdios, Rua Heroilton Pereira, 240, bairro Santo Antônio, Cruzeta, Rio Grande do Norte. Cruzeta FM, a rádio de Deus e do povo. muito obrigado, irmão. Tamo junto. Israel e Rodolfo, falando de amor. Espalhou pra todo mundo, encheu a boca pra dizer que tá feliz e que perder, que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas com outra alguém, jogando na sua cara que eu superei. Fui eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe essa volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Assistindo a mim, pra cima, porque quando você me viu, sua noite acabou. Passa vergonha ao vivo é pouco atralador. É pouquinho, viu, Mari? Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. E da minha sorte, cão que late não pode. Senti como um beija-flor procurando flores. Será que errei por ter te amado e ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou super-herói, tenho sentimentos, nem um homem de ferro que nunca chorou. Já em mim, nem o super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim, a criptonita, me toque, fico fraco. Me diz que acabou o amor, o que vou fazer? diz que acabou o amor. O que vou fazer? Diz que é natural. E amores vão e vêm. Diz que acabou o amor. E o que vou fazer? Diz que é natural. E amores vão e vêm. Do seu desprezo, do seu descaso. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser seu amigo, pode ser que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu mar. Sua família tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou resolver.